confirmando 08 Apolo, Salvador, autonomia. A bordo 350 Salvador, Papatango Vitor, Hotel Hotel, reporte no ponto de espera da Taxi Quebec, táxi a critério. Corrigindo, papá. Bruno 092, seu solo 26, direita, chama o solo 121, decimal 9. 219 agora, gol 1092. Papatango Victor Charlie Hotel ainda realiza cheque de manutenção, cheque de motor no ponto de pé ou já se encontra pronto? Gente, táxi via pista, responde sobre a cabeceira 17, o Papatango Victor Charlie Hotel. Azul 4234, autorizado. Alinhar e decolar, pista no zero, vindo 350 graus, 03 nós. Autorizado alinhar e decolar, pista no zero, azul 4234. Zero 05 do PUB, autonomia, 4 horas em Salvador. Cente, o Papatango Mike, profissional de terra, Angada Baté, reporte quando pronto para o táxi. Passarei 2223, pode esperar, pronto. Passarei 2223, mantém o ponto de espera? Mantendo, ganhado. Matamos Victor Charlie, hotel 3 a decolagem, pistão 7, o vento variável 02 nós. Federal 9970, Semicentro Recife, 125, decimal 45, alterne 126, decimal 85. 25 a 4 decolado de Salvador, 29, controle Salvador, chama em 119, décima 8. 198 Salvador, 4234, bom dia. Estamos Victor Charlie Hotel, decolado de Salvador, aos 30, controle de Salvador, chama em 119, décima 8. 198, grau, tá vindo de Salvador. Passarei 2223, alinha e mantém cabeceira 10. Alinha e mantém na 10, 2223. 350 via PUC, azul 423, cara. Papatango Vista, Charlie Hotel, contato radar, sobre montanha 3000 pés, sai da árvore. Visa, direto uma centena para o Vista Charlie Hotel, sem registrar de 3000 pés. Confirma para o Dátero do Silva. Controle de Salvador. O motivo do, da sua espera é devido ao tráfego de baixa pressão que decolou da piscina série e também no perfil da Arco 1. 7-2-2-2-3. E5975, bom dia, autorizado chegada Bomed 1, deixa para o nível 050, ajuste no 014. Deixa para o 050, pode ser realizar uma velocidade de proagir nessa altura, ou está? E5975, inicialmente mantenha a chegada, devido ao tráfego de pequena performance, decolando da pista, decolando a saída árvore 1. Aquela bola ali à esquerda é o radar meteorológico? Afirmo, afirmo. Uma à esquerda fica na base aérea Salvador e outra fica na cala da aeronave em São Cristóvão. São duas. Ah, ok, valeu, obrigado. Bateria 2223, o vento variável 039, autorizada a colagem pista 10. Iniciando 2223. Torre, bom dia, Papa Romeu, Oscar Mike Yankee. Papa Romeu, Oscar Mike Yankee. Manati, Patadei, reporte quando for para o táxi. Estacionar é o ponto da condução do táxi. Vinte, Patatango, Vinte, Pessoal, Hotel. Salvador, bom dia, Azul 4921, informação 12, 3501, que é a zero na Bonfi. Azul 4921, bom dia, autorizado chegada da Bonfi, você para 4000 pés, ajuste no 0 no 4. Tenente, o Papatango Mike Fox Trot, sem ataque via pista, reposta sobre a cabeceira 17. Marcelo 2223, decolado de Salvador aos 33, chama o controle de Salvador em 119.8. 7198 vai chamar o 2223, obrigado, bom trabalho. Igualmente com voo. Controle, bom dia, passarei 2223. Passarei 2223, bom dia, contato radar, submantenha 3.000 pés, autorizado até 2.000 pés, direto árvore. Após 2.000 pés, direto Arbo e ao atingir 3.000, mantém 2233. Tenho 5975 da presença autorizada direto Duna. Direto Duna da presença 59. Aparelho 2223, tem condições de voar na proa 235? Positivo, 2223. Gente, alteração para prosseguir da subida, curva esquerda, proa 235, passarei 2223. Esquerda 235, mantendo 3.000. Autorizado nível de voo 180, passarei 2223. Na proa 235, subindo para 180, passarei 2223, obrigado. Frontier agora. Gente, Papa Tango, Victor Charlie Hotel, plano de experimento cancelado 1036, sob condições visuais para o nível 1.05. Fala, Hotel. Tio 5975, desça para 2 do meu país, se ajuste o meu 014, autorizado sinal LS X-Ray, reporte estabilizado. Gente, para 2 mil pés, autorizado X-Ray, comando estabilizado. Nossa. Papa Tango Golf, Kilo Oscar, base da BZ, pode quando pronto para o táxi. 2-2-2. Autorizado, passarelo 2-2-2-3. Obrigado, pá. Autorizado, decolagem pista 1-7. Controle Salvador, muito bom dia. Rio 5973, 220, para 150, Comédio ONU. Informação, Golf. Rio 5973, bom dia. Autorizado chegada Comédio ONU. Você para o nível 050, redução de velocidade 250 nós, número 3 na aproximação. 050, reduzindo 250, Rio 5973. Controle Rio 5973. Prossiga. Você aprova 045 por 4 milhas para desviar de uma informação. Então, retornamos na prova de turno, ok? Sim, sim, 5975. Correio, eu acho que a Mike X pode cortar. Batego Mike Fox Trotter, decolado 37, controle de Salvador, chama agora em 119, decimal 8. Obrigado, seu bom dia. 2-2-3. Azul 4234, chame Centro Recife, 125, decimal 45, alterne 126, decimal 85. 2545, 2685, 4234, bom dia. Bom dia. Mike Fox Trotter. Papatango Mike, Foxtrot Serra, contato radar, suba para o nível de voo no 00, saída Coral no Bravo. Kilo Oscar, táxi a critério, reporte no ponto de espera, táxi aí, papá. Ponto de espera da Oscar, Iai. Papá, o meu Oscar Mike 500 autorizado, alinhar e decolar, pista 17, vento 350 graus, 03 nós. Alinha e decola, Iai. Informa tráfego 2 horas, 4 milhas, cruzando nível 180 para o 050, rumo ao Nordeste, Bravo 722. 722-23, vai voar na proa, já vai sair, já vai voar a proa 235. Gente. Kilo Oscar, mantenha a posição no ponto de espera, informa o helicóptero decolando pista no 7. Oscar Mike Yankee decolado de Salvador aos 40, chama o controle em 119.8. 198, tá volta. De volta. Obrigado. Esse é o Golf Tigo Oscar, alinha e mantém capoeira 17. Tank, bom dia. Mantém-se condições visuais, ajuste na 014, direto Manati, reporte 20 milímetros afastado. 014 vai reportar a 20ª dele, IAC. Mike Fox Sierra, está fazendo um pequeno desvio para a direita, ok, cara? Tem sim, Mike Fox Sierra, confirma por quantos minutos? 405. Tem sim, Mike Fox Sierra, até os 20, vou ir coral. Azul 4981, busca para 2.000 pés, ajuste no 014, autorizado no SX-Ray, reporte estabilizado. 2.000 pés, no 014, reportará estabilizado, azul 4981. Passarei de 2223 a 2.000 sudoeste de Salvador, próxima navegação na Peroa de Vitória da Conquista. Peroa de Vitória da Conquista, 2223. E o 5975, completo sinal, chame torre, 118 do sinal 95. 1895, bom dia. E o 5973, completo redução de velocidade para 220 mais. 220, 5973. E o 5975, altímetro no 014, tráfego avistado, autorizado pouso, pista no 0, vento 350 graus, 03 nós. Vente livre pouso na 10, 5975. Até um Golf Kilo Oscar, por gentileza, estando para no transponder, a fim de evitar a visita de tráfego para a nave que aproxima agora para o 10. Muito grato. Papatango, Vitor Charles Hotel, para serviço de informação e alerta. Chame Centro Recife, 128 do sinal 8, alterne 126 do sinal 0. 288, alterno 260, Vitor Charles Hotel. O azul 498 nos solicita voar na proa de Duna. Autorizado, azul 498, reporte estabilizado. Estabilizado, azul 498. Papatão Golf Kilo Oscar, autorizado a decolar de piscina 7, o vento 010 graus, 02 nós. 5973, deixa para 3.010, ajuste no 014, redução 2.009. 3.014, reduzindo 5973. Reduzindo decimal 9, a Olivrar. 219 a Olivrar, Patan Golf Kilo Oscar decolado de Salvador aos 4 mesmo controle, 119.8. 19.8, Golf Kilo Oscar. E é o papapá Mike Victor Alfa. Papapá Mike Victor Alfa, bom dia, prossiga. Romeu 44, decolado de Serra Independente, China, Serra Independente, setor BR-324. Para manter a vertical da mesma até rótula do abacaxi na sua escuta, 500 pés, alocado 011 no transponder, Mike Victor Alfa. 3 patatatá Mike Victor Alfa, mantendo as condições visuais, ajuste no 014. 014 no ajuste Mike Victor Alfa. Trafo já na final da pista no 01. Tente, 3723. Reporte estabilizado. Azul 4981 estabilizado. Azul 4981 completo sinal Chame Torre 118 do sinal 95. 95, obrigado, Azul 4981. Controle, Papatango Golfo Kilo Oscar. Papatango Golfo Kilo Oscar, contato radar, suba para o nível de voo no 00, autorizado arbo da presente. Direto arco, 100, manter o perfil, está liberado. Confirmar o vento. País autorizado LSX-RI, reporte estabilizado. 2000 autorizado LSX-RI, chama estabilizado. Está liberado a altitude para o Golfo Kilo Oscar. Controle, Papatango Golfo Kilo Oscar. Prossiga, Papatango Golfo Kilo Oscar. Está liberada a restrição de altitude para arro? Uso das instruções Golfo Kilo Oscar, quando possível, chamado para pouso. Uno, 4, 5, Golfo Kilo Oscar. Tente, Golfo Kilo Oscar. Papá Romeu Oscar Mike Yankee, frequência livre para autocoordenação. Chamo no retorno, Yankee. A gente vai ficar atento, obrigado, 491. Papá Tango Golf Kilo Oscar, confirma prioridade para o destino? Só um minuto. 75, Golf Kilo Oscar. Gente, autorizado direto ao destino, Golf Kilo Oscar. Golf Kilo Oscar, voando direto ao destino. Gente, Mike Fox Sierra. Localizador, avistando. 5973, completa sinal, chame torre 118 do sinal 95. 5 a torre, até decolagem 5.3. Controle, papapapá, Mike Victor Alfa, está na altura da estação Pirajá, esperando o tráfego nacional, autoriza da presente, litoral sul. Autorizado, papapapá, Mike Victor Alfa. Mike Victor Alfa, grato. Vai manter sobrevoo na região da Pituba, mais central. Gente. Nova Tango Mike Bravo Yankee, reporte no... para o táxi. Azul 4981, seu solo aos 51. Livre direito, chama o solo 21, décimo 9. 219, obrigado. Pode informar se avistou o bando de pássaros informada? Negativo. Gente, livre direito, chama o solo 121, décimo 9. Direito 219. Rio 5973, aeronave da Rio 727 reportou há uns 5 minutos atrás, 4 a 5 minutos atrás, quando pousou. Bando de pássaros no setor de decolagem da pista 10. Fique atento caso numa possível arremetida. Gente, 5973. Rio 5973, o vento 330 graus, 01, nó, autorizado pouso, pista 10. Autorizado pouso 10, Rio 5973. Em nível de voo 190 inicialmente, chegada a Bonete 1. Xelema 302, informa o tráfego 1 para 12 horas, 21 milhas, rumo sudoeste, cruzando nível 960 para 180, Alfa Tango 72. Passada do 2223, tráfego 11 horas, 19 milhas, rumo nordeste, mantendo agora o nível de voo 190, o Alfa 320. O passageiro 2223 tem o mesmo anote que é. Azul 2783, a Lima tem cabeceira 10? A Lima tem 10783. Vai manter a pessoa 510, na sua escuta, Mike Vitor Alfa. Gente, para adaptar Mike Vitor Alfa. 973, não observado, vou limpar. Passarelo 2223, Semi Centro Recife, 128 decimal 8, alterne 126 decimal 0. Vai chamar Recife 122 decimal 8, 126 decimal 0, passarelo 2223, obrigado, bom trabalho. Obrigado, Alenque. Oi, Gabriel. Abraço, quem? Olá. Oi, Jorge, abração. Te vi aqui. Valeu. Xelema 392, tráfego superado, deixe manter em nível de voo 050. Quanto é o Mike Bravo Yankee, o time do João 014. Sendo controle de as frequência 120 de cima 1. Bom dia. 727 do 3, decolado Salvador 56, chama o controle 119.8. 19.8, boa, azul das 783. Poderia confirmar se foi vistado alguma coisa? Negativo, sem pátria. Sente, só o litoral bonito do, de Salvador. Bom voo. Afirmativo, obrigado, bom trabalho. CR da Azul que decolou no perfil da saída Arbor, conflitando com o perfil de saída. Estresse passando 1500, perfil da Harbor. Azul 2783, bom dia, contato radar, suba e mantenha 3000 pés inicialmente na saída Arbor. Sobe e mantenha 3000 pés inicialmente na saída Arbor, Azul 2783. Azul 2783, autorizado, nível de voo 60, da presente autorizado direto Elefa. Na sessão 60, da presente Elefa, Azul 2783. Na 3.1.2, cancelada as restrições de altitude, deixa para 2.000 pés e aí chama 0.1.4, autorizado em Lensex 6, reporte estabilizado. Para 2.000 pés, autorizado em Lensex, forma estabilizada em Lensex. Pegou o Verona, chama de 98, bom voo. 98, Braviac. Controle Mike Braviac. Atacando o Mike Bravo Yankee, contato radar, chega para o nível de voo 180, autorizado direto Coral. Direto Coral 180, chamará PGN, Mike Bravo Yankee. Papatango, Golf Kilo Oscar, para serviço de informação e alerta, chame Centro Recife, 128 decimal 8, alterne 126 decimal 0. Recife 288-260, Golf Kilo Oscar. Rio 118 decimal 95. Bom dia, 63 no 3. Bom dia. Bom dia, 63 no 3. Rádio Sinai 6303, avistado, vento variável com 2 nós, pouso autorizado, pista no zero. Autorizado no zero, 6303. 6312, solo 09, chame no 21, da Simão Nova, Libra. 29, bom dia, né? 6312. Gente, tá tapatá, Mike Vitor Alfa. Azul 2783, semicentro Recife, 128 decimal 8, alterne 126 decimal 0. 288-260, azul 2782. você mesmo. Vai seguir com o Pro de Brotas para novo sobrevoo Mike de Peralta. Gente, vai passar Mike de Peralta. Controle, Mike Traviac, solicita o nível 200, já está visão 180, está mantendo, aguardando a autorização para 200. Sim, aguardo a coordenação, Mike Traviac. Aguardando. Batalha mais de Brasil é autorizado, nível final 200. Grato, 200, obrigado. Papai MS é Mike Yankee, bom dia, mantém as condições visuais, a gente chama 014, autorizado direto farol de Itapuã, reporte através de Parque de Putaçu. Papatango Mike Bravo Yankee, Semicentro Recife, 128 decimal 35, alterne 125 decimal 1. 128 35 135 1, Mike Bravo Yankee. Papatango Mike Bravo Yankee, secundária 125 decimal 1. 125 1, gente. Salvador, bom dia, 3304, comando com o Golfo, 610, quero meu contato com o centro, vai passar lá. 3304, aciona identificação, autorizado chegada a Golfo, desça para o nível 050, ajuste chama 014. Chegada a Golfo, nível 050, 14, 103. Japão 3304, cancelado as restrições de altitude, desça para 2.000 pés, ajuste no 0.4. Autorizado Alaska 3, reporte estabilizado. 2000, na próxima restrição, 14, na 3304. Abandonou grotas, vai pra massa escura, entre Simbra e Dunas.